aqui o naipe da La Fúria 1.0. Tá ligado, o Magnata é o palco. A Paz Coruja me ligou e falou assim: Mag, só falta você gravar o naipe. Aí eu falei: é, Aruja. Aí eu pensei logo assim, ó: tá solteira porque quer, eu tô afim de você. Tá solteira porque quer, eu tô afim de você. Mel Bugada viaja, velho. Fê Costa também. Tá solteira porque quer, eu tô afim de você. Tá solteira, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Deixa os cachorrão morder, deixa os cachorrão morder, deixa os cachorrão morder. Cachorrão morder, deixa os cachorrão morder, deixa os cachorrão morder. Tá solteira porque quer, vida. Deixa os cachorrão morder, me dá swing, ó. Novinha, deixa de emoção, empina esse bumbum, faz pra mim o coração. Ei, novinha, deixa de emoção, empina esse bumbum, faz o naipe o coração. Mete de rajadão, mete de rajadão, mete de rajadão, mete de rajadão. Imagina isso aqui na frente do paredão. Opa, aí que parada, cachorro, é agora, vai. Ah, o tal de um mete, mete, mete, naipe, mete, mete, mete, naipe, mete, mete. Ah, o tal de um mete, naipe, mete, mete, mete, naipe, mete, mete, mete, naipe. A onda do naipe, vai. Oi, é o tal de um mete, mete, mete, mete, mete, naipe, mete, mete, mete, mete. Coruja Gravações. Um mete, naipe, mete, mete, mete, mete, mete, mete. Joga baixinho aí, ó. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, roça o piru nela que ela gosta. Roça, roça o piru nela que ela gosta. Roça, roça o piru nela que ela gosta. Roça, roça o piru nela que ela... Oi, roça o piru, roça o piru. Roça que roça que roça o piru. Roça o piru, roça o piru. Me dá swing, ó. Pega, mexa e bata. Tchucu-tchu, tchucu-tchu. Pega, mexa e bata. Todo mundo no passinho, vai. Pega, mexa e bata. Tchucu-tchu, tchucu-tchu. Pega, mexa. É agora, é agora, vai. Pega, mexa e bata. Pega, pega, mexa e bata. Pega, mexa e bata. Pega, pega, mexa e bata. Opa, aí que parada, velho. Pega, mexa e bata. Pega, pega, mexa e bata. Pega, mexa, bata, desbata. Pega, eita. Olha ele. Pega, mexa e bata, pega, pega, mexa e bata. Pega, mexa e bata, aí ó. Mão na boquinha, mete o naipe macarena. Levanta a perninha, mete o naipe macarena. Abre a perninha, mete o naipe macarena. Ê, macarena, vá, vá, vá. Mete o naipe macarena, vem no naipe macarena. Mete o naipe macarena. Que parada gostosa, velho. Mete o naipe macarena, vem no... Coruja tá se balançando todinho, ó, velho. É agora, vai, vambora. Oi, mete o naipe macarena, vem no naipe macarena. No naipe macarena. Aí já vem numa pegada do Maga. Senta na macarena, bota na macarena, empurra na macarena. Toma, lema, bota na macarena. Joga baixão, Aruja. Manda um abraço aqui pros cachorros do Paredão, os cria. RG Paredão, Aguinaldo Paredão, Alcione Paredão, Chavasca Paredão, James Aguiar, aquele pique. Eu vou te contar um segredo, por favor, fique na manha. Mulher gato tem um caso com Homem-Aranha. Vou te contar um segredo, por favor, fique na manha. Mulher gato tem um caso com Homem-Aranha. Joga a teia pro chipanha, a teia pro chipanha, a teia pro chipanha. Ó, que parada, coruja! Joga a teia pro chipanha, a teia pro chipanha, a teia pro chipanha. O naipe puxa e banha, o naipe puxa e banha, a teia puxa e banha. Eu sou seu Homem-Aranha, filha. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, tava sentando no macho da tua amiga. E ela sentando, pai. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente. presente de Deus. Talarica, tava sentando no machuca sua amiga. Ela é bandida, bandida, bandida, bandida. Ela é bandida, bandida, pegando o macho da amiga. Ela é bandida, bandida, bandida, bandida. Ela é bandida, bandida, rouba o macho das amigas. Ela é bandida, cuidado com ela, hein? Na fúria. Ela é bandida, amiga da onça. Bora! Ela é bandida, bandida, bandida, bandida. Ela é bandida, joga baixinho. Quer namorar, namorar não pode. Nosso sentimento é só um grupo de pagode. Tu quer namorar, namorar não pode. Nosso sentimento é só um grupo de pagode. Como é que pode? Como é que pode? Oi, não sufoque a blog, não sufoque a blog, não sufoque a blog. Namorar não pode, não sufoque a blog. Essa é meu parceiro Sheik, que anda sufocando a blog. Sufoca a blog, oi, não sufoca a blog. Olha o swing, vambora. Tá focada na academia, tá chamando atenção. Seu corpo tá gostosinho, um corpinho de violão. Focada na academia, tá chamando atenção. Seu corpo tá gostosinho, tá chamando a Tá com cheirinho de gostosa no ar. Tá com cheirinho de gostosa no ar. Tá com cheirinho de gostosa no ar. Tá com cheirinho, tá com cheirinho. Cheirinho de gostosa no ar, tá com cheirinho de gostosa no ar, tá com cheirinho de gostosa no ar. Tá com cheirinho de gostosa no ar, tá com cheirinho de gostosa no ar, tá com cheirinho de que gostosa é essa, velho? De gostosa no ar, tá com cheirinho, tá com cheirinho, tá com cheirinho, tá com cheirinho. Sacra Produções!